Antônio Cícero trabalha como porteiro na galeria onde acontece a exposição. Ele conta que se sente um privilegiado em poder participar e autorizar a entrada de pessoas para integrar o conhecimento através da arte. Nelly, boa noite. Essa exposição que está acontecendo aqui nas dependências da Teca Pública, como tem sido o acesso das pessoas? Tem muita procura? Ah, com certeza, e está sendo muito movimentado também durante a parte do dia, né? As pessoas estão muito divulgando muito sobre isso e geralmente as pessoas chegam, perguntam, né, onde está essa exposição e é um comentário constante. Você, né, como funcionário e como espectador, assim, o que você acha desse tipo de incentivo? Eu acho legal estar tendo essa oportunidade para as pessoas estarem vendo essa obra do Júlio Alves, né? Que é interessante pelo trabalho que já foi mostrado já. E de certa forma também abre portas também para a pessoa desenvolver novos leques de aumentar seu padrão cultural, né? Você esteve na exposição? Você deu uma olhada nas peças? O que você achou? Acho legal, acho interessante, e principalmente porque o próprio autor dessas peças em si, ele gostei muito dos desenhos, dos contornos e como é a abordagem que ele aplica no ser humano em termos de peça, né? Muito interessante. É, a gente viu escrito lá em cima que ele, através da figura, ele dispensa as palavras. O que você vê através desses contornos que foi exposto por Júlio Alves? Não, que às vezes é assim, a poesia é como se fosse uma pintura escrita, né? E às vezes uma obra que você vê os contornos é como se fosse uma poesia sem palavras. Um se completa com o outro. Essa é mais ou menos a definição que eu posso dizer. Para o Quinta na Rua, repórter Lena Alves.